Que roupa você veste, que anéis, por quem você se troca? Que bicho feroz são seus cabelos que à noite você solta? De que é que você brinca? Que horas você volta? Seu beijo nos meus olhos, seus pés, que o chão sequer não toca. A seda roçar no quarto escuro e a rédea sob a porta. Onde é que você some? Que horas você volta? Quem é essa voz? Que assombração seu corpo carrega? Terá um capuz, será um ladrão? Que horas você chega? Me sopre novamente as canções com que você me engana. Que blusa você com o seu cheiro deixou na minha cama? Você quando não dorme, quem é que você chama? Pra quem você tem olhos azuis e com as manhãs remossa? E à noite pra quem você é uma luz debaixo da porta? No sonho de quem você vai ver com os cabelos que você solta? Que horas? Me diga que horas, me diga que horas você volta? Que roupa você veste, que anéis, por quem você se troca? Que bicho feroz são seus cabelos que à noite você solta? De que é que você brinca? Que horas você volta? Seu beijo nos meus olhos, seus pés, que o chão sequer não toca. A seda roça no quarto escuro e a rédea sob a porta. Onde é que você some? Que horas você volta? Quem é essa voz? Que assombração seu corpo carrega? Terá um capuz? Será um ladrão? Que horas você chega? Me sopre novamente as canções com que você me engana. Que blusa você com o seu cheiro deixou na minha cama? Você quando não dorme, quem é que você chama? Pra quem você tem olhos azuis e com as manhãs remossa? E à noite pra quem você é uma luz debaixo da porta? No sonho de quem você vai ver com os cabelos que você solta? Que horas? Me diga que horas, me diga que horas você volta? Obrigado.